Aí, esse momento aqui é de pura reflexão. Todos nós, da família Negredo, lamentavelmente, dedicamos esse minuto aos que já se foram: Cândido, Laércio, Laurita, Linguicinha, Maria De Gardino, Hermínia, Edson, Jumba, Darley, Piuí, José Pedro, Rosa, Dona Maria, Osvaldinho, José Valdo, Nego, Zé de Joana, Valtão, Mano Bazuca, Zé da Madalena, Cíntia, Nego Du e todos que fizeram parte da favela Godói e que não se encontra mais aqui. Que esteja com Deus e que se encontram na Santa Paz. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.